Ei, yo, yo, oi, fazendo os testes. 1, 2. Holocausto, antissistema. Snake versus Grain on the beat. Oi, assim que é, irmão. E então, Trudão, sigo na levada. Rimo que rimo, sem querer saber de nada. Sei onde eu nasci, mano, não vou de embalo. Empurralo os inimigos de intervalo a intervalo. Tô aqui, vou que vou, humilde, sei que eu sou. Caçando animais igual o Safari Joe. Os porcos da polícia, abutres da política. Preto não tem vez, sei muito bem das estatísticas. Fazendo a cena maluco e viajando. Não precisa se achar por estar representando. Rimador escarlático, pra mídia sou o tormento. Quer tirar minha autoestima? Você tá perdendo tempo. Procure ir a fundo, estude pra você ver. Tinha preto no Brasil bem antes do Cabral nascer. Princesa Isabel, que aboliu a escravidão. Que treta, também naquela época não tinha como ser uma preta. Sempre no corre, tentando parar em pé. Por quê? Todo mundo vai saber, quem não sabe vai ver. Serão desmascarados aqueles que têm poder. Em nome daqueles que nunca tiveram chance. Pegue seu armamento, é hora da revanche. Todo mundo vai saber, quem não sabe vai ver. Serão desmascarados aqueles que têm poder. Em nome daqueles que nunca tiveram chance. Pegue seu armamento, é hora da revanche. Pegue seu armamento, é hora da revanche. Vamos acordar, vamos acordar. Segura a avalanche, tô aqui pra revanche. 24 horas sem pausa para o lanche. Vai saber e vai abraçar a causa. Chega de se iludir com as pessoas falsas. Vários otários, mentirosos, salafrários. Sorriso hilário que te deixa sem comentário. Revolução armada agindo com muita tática. Soldados treinados na guerra com muita prática. Acontece e não será transmitido. O povo está irado com mentiras de políticos. Sonho distante, Brasil primeiro mundo. Mas a realidade é sempre de submundo. Brasil é o pulmão com muita natureza. Mas falta comida e só aumenta a pobreza. Dá um tempo, pare para pensar. Que lugar é esse que tu sonha em chegar? Guardando dinheiro, trabalhando o dia inteiro. Herança vai pro filho que se joga no bueiro. Você esquece do que é mais importante. Sabe que não é certo e comete erro de antes. Vai saber quando chegar a hora certa. No leito de morte, perde o perdão com pressa. Destruição inevitável, temos que manter a fé. Por quê? Todo mundo vai saber, quem não sabe vai ver. Serão desmascarados aqueles que têm poder. Em nome daqueles que nunca tiveram chance. Pegue seu armamento, é hora da revanche. Todo mundo vai saber, quem não sabe vai ver. Serão desmascarados aqueles que têm poder. Em nome daqueles que nunca tiveram chance. Pegue seu armamento, é hora da revanche. A revolução não será televisionada. Porém muito jovem, todo mundo vai saber quem ele é. Jeito, holocausto, antissistema, só pros loucos.